disfarce e olha. Um homem acaba de ser atropelado. Disfarce e olha. Por azar deu pra perceber a placa do carro. Disfarce e olha. Seu sangue tingindo de morte o asfalto no chão. Disfarce e olha. Que a cena é de cortar o coração. Disfarce e olha. E sai de fininho que é pra não dar na vista. Disfarce e olha. Eu não quero me envolver com a polícia. Disfarce e olha. Com cuidado para não se impressionar. Porque amor, hoje tem carne no jantar. Disfarce e olha. Um homem acaba de ser atropelado. Disfarce e olha. Por azar deu pra perceber a placa do carro. Disfarce e olha. Seu sangue tingido de morte o asfalto no chão. Disfarce e olha. Que a cena é de cortar o coração. Disfarce e olha. E sai de fininho que é pra não dar na vista. Disfarce e olha. Eu não quero me envolver com a polícia. Disfarce e olha. Com cuidado para não se impressionar. Porque amor, hoje tem carne no jantar. Disfarce e olha. Com cuidado para não se impressionar. Porque amor, hoje tem carne no jantar. Eu suei pra comprar.